Um massacre marcou a história do maior presídio de São Paulo. 111 homens foram mortos por policiais da tropa de choque que invadiram o Carandiru. Mas segundo testemunhas, esse número poderia chegar a 400. A tropa de choque entrou na casa de detenção de São Paulo, zona norte da capital. Nenhum agente público foi punido. Outros policiais que participaram da ação também foram condecorados. Mais um dia que se vai, tranca é cela. Justiça cega, saudades da favela. Olho da ventana, o sol nasce quadrado. Terrível pesadelo, mas tô acordado. Desgosto pra minha mãe, eu lamento. Sou primogênito do casamento. Reze um Pai Nosso para entrar. Ave Maria pra escapar. Todos seus pecados você vai pagar. Puxa, tira, aqui nesse lugar é a lei do cão. Aqui na terra, discípulos de Lucifer. Aqui te espera, satisfiz meu ego. Vaidade em excesso, baladas, dinheiro. Shopping, sucesso, bulova no pulso e várias gatas. Sonzeira e disqueteira no ômega prata. Sonho de consumo, sempre quis. É minha cara, ser feliz. A BMW preta me fascinou. Você pode ter o mal, o diabo soprou. Mundo de ilusão, meu castelo caiu. No DVC 157, puta que pariu. As vadias, os traíras me deixaram. Nenhuma carta esses anos me mandaram. Hoje enxergo, amigo, é dinheiro no bolso. Nunca aguentei ninguém, não dei esse gosto. Fim de tarde, lembranças raras. O metrô passa, itinerário Jabaquara. Cortando a cruzeiro, levando a esperança. Bateu na mente os tempos de criança. Brincava com os manos de polícia e ladrão. O filme acaba aqui na detenção. Onde o filho chora e a mãe não vê. 509/E. Só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Amanheceu, amém, reprisa a rotina. Bola, quiaca, ódio, faxina. Luz, câmera e ação. Mais um cuzão na muralha com a R na mão. Deixou a mulher pra cuidar de ladrão. Tragando o cigarro, observa a minha reação. O bicho me atenta pra eu pular. Quer arriscar? Cauê no futebol, o chicote estrala. Treta de ladrão, pelotão, o choque se prepara. Pra embocar, pra controlar. Pra arregaçar, programado pra matar. A bandeira da paz não será hasteada. Caiu mais um na 10, várias facadas. O sangue jorra, não é maquiagem. Um prontuário a menos. Na contagem me esquivo, tô longe dessa trilha. Se não atraso o lado e não crio minha filha. Mano, chapô, ficou louco. Se pra HIV, tuberculoso. Poucos dias, ficou pele e osso. Acabou o sofrimento, tia no pescoço. No peão, trobei o maluco da quebrada. O mano ligou que a área tá embaçada. O justiceiro, tô matando até umas horas. Luz do dia, mas minha fé é a luz. Quem me guia? Judas é mato, só traição. Nem Cristo escapou da podridão. Sofrimento, vale da sombra da morte. Nasci pobre, preto, pouca sorte. O sol se põe, escurece lentamente. Sou um herói, sou sobrevivente. Só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Domingo é visita na ilha. Se Deus quiser, vou ver minha filha Emily Lauri, minha joia rara. Puxou o pai, minha cara. Denner, Jerome, Jonathan, Nichelle, Robert, Evelyn, Stephanie. A patota de Cosme veio me ver. 24 horas, penso em vocês. Alegria dura pouco. Acabou a visita, despedida, lágrimas. Um adeus, a dona Neuza diz: meu filho, fica com Deus. Corta o coração, dá mó depressão, mó neurose. Voltar pro pavilhão. Um cara queria se esconder atrás da Bíblia. Mentira não vira, não se cria. O crime é podre, mas não admite falhas. Não somos fãs de canalha. A micha caiu, mó B.O. 2, 1, 3 e vai dar o ó sem dó. Vai morrer igual porco, ladrão na ira, arranca o pescoço, o sistema não regenera ninguém, e quem mata morre também. Você custa 2.500 por mês. Hoje o rango veio azedo outra vez. Quem planta vento, colhe tempestade. Se eu ouvisse minha coroa, não estaria atrás das grades. O juiz bateu o martelo. 14 anos de reclusão dentro desse inferno. Só agora sei o valor da liberdade. Um minuto aqui é igual uma eternidade. A faculdade é mil grau. Um terço se pá, ganho acondicional. Só os fortes sobrevivem no Vietnã. Pertence a Deus meus dias de amanhã. O sol se põe, escurece lentamente. Sou um herói, sou sobrevivente. A Bíblia diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Salmo 91. Não foi em vão. Mais um sobrevivente. Não foi em vão. Mais um sobrevivente. Aleluias!